DJ Tom, o DJ show das marcantes. É sucesso. Say

jeito de me tocar é para sempre. Descobri que ser feliz é ter um Brasil, é um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Trio. Com você aprendi a dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder ser a flor.